Começa agora aqui na Antena Web Livros com Tom. A seguir, não deixe de ouvir mais uma edição de Quarto Andamento. Boa noite e seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Estamos a abrir a edição número 247. Novas conversas e novos convidados. António, apresenta a nossa emissão desta semana. A emissão desta semana é a emissão de Natal. Tem um leque, ou por outra, é uma dupla de convidadas, no caso Sandra Belo e Ângela Coelho, as autoras de um livro que se chama Family Coaching, editado pela Academia do Livro, vêm cá falar um pouco deste seu projeto. Elas acreditam que os pais são pais extraordinários, embora atafolhados e atulhados de trabalho, de stress nesta sociedade ultra competitiva, e então elas, com este projeto, é um projeto didático, pedagógico, a rentabilizar aquilo que é a harmonia familiar, a crescer em satisfação, em realização pessoal e individual, as crianças e as famílias, e no meio da produção editorial, que é aquilo que vulgarmente se chama literatura quase de autoajuda, Family Coaching destaca-se porque foge realmente a este tipo de classificação e possibilidade taxativa que normalmente limita um pouco a análise a este tipo de projetos. É uma ideia muito interessante. A conversa que iremos desenvolver esta noite é muito interessante. São autoras muito lúcidas daquilo que pretendem, daquilo que objetivam, de facto, nesta dinâmica. E mais do que isso, acreditam facilmente e logicamente e intelectualmente, que é aquilo que interessa dizer, neste seu projeto. É uma entrevista muito interessante, recomendamos vivamente, no meio, como dissemos anteriormente, de uma multiplicidade de projetos, parece-nos que realmente Family Coaching destaca-se realmente pela consciência lúcida que as autoras apresentam neste projeto, que recomendamos vivamente. Boa noite e melhores leituras. Sandra Belo é licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e mestra em Psicologia Escolar pelo Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho. Grande parte da sua atividade profissional esteve ligada à gestão de equipas pedagógicas e à formação comportamental de grupos. Foi docente do ensino superior em cursos de Psicologia e de Educação de Infância e fez acompanhamento individual de crianças. É parent e life coach. Ângela Coelho é licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido a sua atividade profissional na gestão, dinamização e motivação de equipas. É parent e life coach. Ambas são as autoras da obra Family Coaching, 36 Desafios para Pais Extraordinários, uma edição da Academia do Livro. Boa noite, Sandra, e boa noite, Ângela. Logo o subtítulo é logo quase que uma pequena provocação, um desafio quase à leitura, ao interesse para perceber pelo menos qual é o enquadramento para esta quase tipologia ou incentivo para uma metodologia que, segundo vocês as autoras, acham de facto neste tempo de turbilhão, quase indefinição ou incerteza, ou pelo menos alguma angústia que os pais e as famílias possuem normalmente, aquilo que é o fundamental, ou pelo menos a tentativa de encontrar um norte com uma bússola que, supõe-se, é este vosso livro. Sim, o subtítulo tem, nós costumamos dizer que ele tem dois significados. Por um lado, nós queremos dizer que o livro se destina a pais extraordinários, porque acreditamos que todos os pais e mães são extraordinários à sua maneira, com as suas enfim, condicionantes com, com o seu contexto, com a sua realidade, com a sua família. E, por outro lado, acreditamos que ao ler o livro e, sobretudo, ao fazer os exercícios e os desafios que propomos no livro, estamos a contribuir para que eles sejam ainda mais extraordinários. Portanto, é um duplo sentido e foi essa a intenção ao escolher o subtítulo, foi precisamente passar esta dupla mensagem. Mas pegando assim um bocadinho quase naquele lugar comum, que é este século XXI também, percebe-se que as pessoas estão um pouco desorientadas, desorientadas no bom e no mau sentido, até se calhar no péssimo sentido, porque todos os dias são metralhadas pela comunicação social, os jornais, a televisão, a rádio, determinado tipo de afirmações que transportam sempre com elas qualquer coisa de definitivo por um lado e assertivo em demasia, que as pessoas com este e confrontadas com este turbilhão começam a entrar numa espécie de desorientação. O que é que faço? O que é o mais correto? Para levar a uma situação ainda ajusante disto tudo, que é: mas a educação que me deram era ou não era pragmática? Era ou não funcional? Até que ponto é que esta herança cultural ou educativa, supõe-se, é ou não funcionou para mim, porque é que não pode funcionar, por exemplo, para os meus educandos ou para os meus filhos? Isto no campo das hipóteses. Isto, a constatação logo mais imediata. A constatação imediata era aquilo que dissemos na introdução a este outro tópico, que é, perante este turbilhão e esta magma vulcânica ou informativa, didática ou pedagógica, o que é que poderá eventualmente ajudar ou pelo menos desvelar um pouco o que é este cenário, um tanto quanto apocalíptico por um lado, e por outro lado a catadupa de informação, de bibliografia que todos os dias, desde a New Age, a autoajuda, até à vossa, que é mais rigorosa, científica, pelo menos julgar por aquilo que vocês enunciam e os projetos que propõem, pelo menos os exemplos que propõem para serem seguidos mais ou menos rigorosa e criativamente. Então, o nosso livro faz uma proposta diferente e nós acreditamos que é diferente por várias razões. Primeiro porque, como a Ângela dizia há pouco, o facto de nós acreditarmos que todos os pais e mães são extraordinários, isto leva-nos a acreditar que os pais, cada pai e cada mãe, têm dentro de si também os recursos que precisa para resolver as situações com que se vai deparando. Por vezes, no dia-a-dia e no turbilhão, como dizia muito bem, é como se saíssem da estrada certa, da estrada que tinham imaginado, que tinham idealizado para si como pai e como mãe. E, portanto, este nosso livro, que é um livro diferente no sentido de é um conjunto de desafios que leva os pais a parar e a pensar naquilo que é realmente central, que é realmente importante para si, que é importante para si na sua vida, no seu papel de mãe e de pai. E depois o livro começa por um capítulo que nós achamos e classificamos como a base de todo o nosso trabalho, que tem a ver com a autoconfiança. E como é que nós podemos alimentar, enquanto mães e pais, como é que as mães e os pais podem alimentar diariamente a sua autoconfiança e acreditar que estão a fazer o melhor, tudo o que está ao seu alcance, pelo aquilo que consideram importante nos seus papéis. E, portanto, achamos que o nosso livro se distingue neste tópico, que não é uma lista de dicas, de sugestões de como é que os pais vão de fazer, por um lado, também, e como não é essa lista, não permite que pense, eu não estou a fazer, então é porque não estou a fazer bem, é completamente diferente, portanto, porque leva os pais a questionarem-se, a pensarem e a focarem naquilo que são as prioridades da sua vida e do seu papel. Uma das coisas, e agora começo a fazer o meu papel de advogado do diabo, é um pouco isto. A sensação que se tem, e é quase uma questão muito prosaica, é um pouco esta. Entrou-se assim numa espécie de aconselhamento, ou pelo menos construção de aparelhos, voltamos ao mesmo, normativos ou orientativos, naquele sentido em que coincide mais ou menos com a questão que se instalou na sociedade portuguesa, que foi os rankings escolares. Tudo é feito quase em simultâneo. A partir deste momento-chave, nos finais do século XX, e, portanto, a partir dessa oficialização e dessa obsessão que quase que tolhe os movimentos e tornam as famílias um tanto ou quanto neuróticas, começam a aparecer também determinado tipo de instrumentos, porque isto são instrumentos, uns mais teóricos, outros mais rigorosos, ou pelo menos um aparelho mais definido, estabelecendo determinado tipo de orientações de pistas, pelo menos há balizas muito concretas. Percebem que há aqui quase uma perversão deste tipo de, vamos lá, aconselhamento, no sentido em que pode possibilitar este tipo de interpretação. Se seguirem este nosso modelo, provavelmente a criancinha irá ter um desenvolvimento cognitivo ou pedagógico e toda uma série de outro tipo de respostas que a sociedade lhe começa a colocar, de maneira e modo a, pelo menos, o clã familiar ficar orgulhoso do rebento que depois irá ser um homenzinho também com sucesso. Tenho a noção que, provavelmente, há aqui uma ligação um tanto ou quanto perversa deste tipo de situações. Sim, nós temos sobretudo a noção de que há um conjunto de profissionais que vivem à volta da vida das crianças, seja os pediatras, os educadores, os professores, enfim, todas as pessoas que rodeiam as famílias, que, incluindo os pais, há uns anos para cá, se focaram nas crianças e decidiram que elas eram quase a esperança da humanidade, não é? E são do futuro. Claro. E, portanto, chamaram a si a obrigação quase de modificar e de as moldar. E aquilo que nós propomos fazer, um bocadinho à revelia deste processo, é dizer, vamos desfocar-nos um bocadinho das crianças e vamos focar-nos nos pais, porque são eles quem têm o papel mais importante na educação das crianças. E são eles que podem e devem olhar para si próprios e decidirem quem é que querem ser enquanto pais e enquanto mães, que família é que desejam ter e que vida familiar é que desejam ter, e também tirar um bocadinho deste drama do determinismo de o que eu fizer vai determinar o que o meu filho vai ser. Porque não é assim, porque eu posso escolher como é que eu vivo a minha vida, que princípios é que eu ponho em prática diariamente, quais são os meus objetivos, quais são as minhas grandes preocupações, quais são os valores que eu quero viver na minha família, mas isso não vai determinar qual vai ser o percurso que as crianças vão escolher. Vai dar-lhes, sim, uma base que elas depois vão usar para tomar as suas próprias decisões quando chegar à altura. E isto é válido para os pais, para os professores, para toda a gente que rodeia as crianças. A questão é que os pais, de facto, têm um papel predominante durante uma grande parte da vida das crianças em serem os modelos, no sentido de mostrar formas de viver a vida, de viver as situações e de as gerir. E nesse sentido, quanto mais os pais tiverem consciência de que que são os modelos muito poderosos para os seus filhos, mais conscientes poderão estar de como é que querem viver essa vida e essas situações, e que mensagem é que querem passar aos seus filhos e que memórias lhes querem deixar, conscientes de que depois as escolhas de um dia serão sempre dos filhos, não é? Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ao desgosto, põe-se um ponto na tormenta quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos apagos de alguém. Embora seja ladrão aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos apagos de alguém. Thank you. doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ao desgosto, põe-se um ponto na tormenta, quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta pernos afagos de alguém. E embora seja ladrão e aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta pernos afagos de alguém. A sensação que dá, normalmente também, ainda estamos à volta disto, deste tipo de biografia ou propostas orientadoras para qualquer tipo de coisa que não é garantido, não, e nem pode ser, não é? Isto não é nenhum passo de mágica que depois, bem ou mal feito, implica o êxito ou o insucesso da terapia, ou pelo menos do programa que é sempre apresentado. Dá sempre a sensação que nós estamos numa espécie de campo minado, por um lado, e por outro lado também um campo indefinido. Ou seja, percebeu-se sempre, pelo menos na sociedade portuguesa, e nomeadamente a educação, e por arrasto, uma consequência direta também, se calhar, do projeto familiar, ou da forma como as famílias também acabam por orientar e viver o seu cotidiano, um pouco em duas questões que já vêm da antiguidade clássica. Por um lado, o projeto absoluto, ou pelo menos fechado sobre si mesmo, que era o projeto espartano, por um lado, deu no que deu, portanto, algo rigidamente construído, solidificado dentro de determinado tipo de parâmetros, por um lado, e por outro lado, a paideia grega em que a criança iria para o ginásio e com o tutor transformaria num ser, pelo menos, humanista e desperto para as questões. Até que ponto é que, por exemplo, todo o tipo também de aparelhos que normalmente, ou este tipo de propostas e sugestões que são feitas, já lá iremos ao vosso, mais em concreto, pode eventualmente abster-se um pouco, ou por outra, adquirir um cariz tão voluntarista, ou pelo menos tão transformador, pelo menos naquele sentido quase ingenuamente transformador da realidade, que pode cair facilmente numa proposta um tanto quanto utópica ou irrealista, a não ser na base, tem na base a cabeça do proponente, neste caso o autor, ou as autoras, no caso em apreço, no vosso. Eu penso que a questão aqui fundamental é, estamos mais uma vez a pensar nas crianças, ou seja, estamos mais uma vez a dizer aos pais como é que eles devem agir para transformar as crianças nisto ou naquilo. E o que nós estamos a dizer é muito importante que cada pai e cada mãe saiba o que é importante para si. E que há uma frase que nós costumamos usar, que não é nossa, infelizmente, porque é muito boa, mas com que nos identificamos muito e que faz muito sentido para nós, que é: do que os filhos precisam é de pais que não precisem deles. Que não precisem deles para serem felizes, para serem completos, para saberem o que é, enfim, o que é a sua vida. Porque viver em função dos filhos e em função daquilo que faz os filhos felizes diminui aquilo que é o nosso ser e a nossa vida, não é? Sim, e nós muitas vezes perguntamos, quando trabalhamos com os pais e andamos em torno destas questões, propomos uma reflexão em torno da questão que é: que modelo é que eles estão a ser para os filhos, não é? Portanto, quando eu ponho de lado a minha felicidade, o que me dá prazer, em prol do outro, que é o filho, neste caso, que modelo é que eu estou a dar ao meu filho ou à minha filha? Estou-lhe a dizer... Ou por outra, se quisermos, no limite, até que ponto é que eu como modelo já não sirvo e até que ponto isso não será desorientativo para a criança, que pode criar ali uma espécie de conflito interior e algum desnorte até educacional, por um lado, e emocional até. Sim, por isso é que nós achamos que é tão importante, e o nosso trabalho centra-se nisto, em apoiar os pais e as mães a perceberem o que é que eles querem, o que é importante para eles, o que é que faz sentido para eles na vida do dia-a-dia, às vezes podemos dizer coisas tão concretas como é que eu quero ocupar o meu tempo durante o fim de semana, o que é que eu quero fazer, faço só programas de criança, faço os meus programas, uhum. Não é? Porque tudo isto tem uma série de valores que estão por trás e se os pais estiverem confortáveis com as escolhas, também podem exercer a sua paternidade e a sua maternidade, uhum, de uma forma mais responsável, uhum, e mais livre, porque, uhum, mais facilmente dizem um não ou um sim, porque sabem exatamente porque o estão a dizer. Portanto, o nosso apoio, o nosso trabalho, o nosso enfoque é sempre nesta questão de tornar explícito e de apoiar os pais a descobrir, uhum, estas pedras, no fundo, os pilares. Porque muitas vezes o que acontece é que no meio desta salganhada de sugestões, de dicas, de pistas, de receitas, o que acontece é que os pais acabam por ser um modelo que é feito de bocadinhos que foram buscar aqui e ali. E se calhar nenhum deles é verdadeiramente eles. E portanto são, uhum, um modelo postiço, digamos assim, porque vão fazer dizer que têm que se deitar cedo porque a educadora diz que têm que se deitar, sim, cedo, vão dizer que não podem comer doces porque o médico diz que não podem comer doces, vão dizer que têm que fazer isto porque a professora disse que têm que fazer isto, e às tantas o que é que sobra deles? E levam a criancinha às atividades extracurriculares já precocemente. Alguém diz, ou que a amiga faz, vai irá a ser uma Maria Callas ou um Mozart e não sei quantos. E portanto, a questão aqui é quais são os verdadeiros valores deles enquanto pessoas, quais são as preocupações que eles têm, o que é o mais importante para eles, porque quando eles põem isso naquilo que fazem e na forma como interagem com os filhos, vão estar, como a Sandra dizia, a fazer aquilo que faz sentido para eles e não o que faz, uhum, sentido para a vizinha do lado, para a educadora, para o médico, uhum, porque isso é sempre um adotar de qualquer coisa que se calhar para mim até nem me serve, porque na minha casa há regras e mas vocês têm consciência que este vosso projeto é um projeto coletivo, quer dizer, ou por outra, é um projeto na coletivo, também naquele sentido em que, na vossa atividade e no desenvolvimento, no decorrer que foi esta proposta do Family Coaching, criaram assim uma espécie de um efeito de bola de neve, não é? Em que muita gente comunga destes pressupostos que vocês aqui apresentam. Sim, exatamente. Por um lado. E por outro lado, até que ponto é que a família é família, deixando, autopodando-se os pais, nomeadamente, daquilo que poderia eventualmente ser o vício criador, sendo genuinamente como são, só porque a sociedade implica que a criancinha, por exemplo, aos 2 anos, seja capaz de fazer a raiz quadrada de um número qualquer, não sei quantos, porque senão não se sentem bem em sociedade. Isto, já perceberam que isto acontece? É possível esta irracionalidade, por exemplo? É possível. Aquilo que nós propomos é que, mais uma vez, os pais se desafiem a si próprios a redescobrir as razões, uhum, porque querem que a criança aos 2 anos saiba qual é a raiz quadrada de uma, sim, coisa qualquer. Sim, e eu ia recuperar uma coisa que a Angela disse há bocadinho, na intervenção anterior, quando ela dizia, não vou dar doces porque o pediatra disse, não vou fazer os trabalhos porque a professora, o que for. E o nosso trabalho não é tanto na questão de não é para aí, descobrir, é, ok, eu até posso, é muito mais levar os pais a questionarem, porque eu posso pensar, o meu pediatra disse para não dar doces, isto faz-me sentido, porque é que me faz sentido isto, como é que eu vejo, vamos para um domínio mais amplo, como é que eu vejo a alimentação, que importância dou à alimentação na vida da minha família, como é que eu quero gerir a alimentação, a minha, a dos meus filhos. Não é? Portanto, a questão é não fazerem só porque sim, porque vou buscar, porque isto parece uma boa ideia já, mas é tornar consciente que quando eu digo o que não aos doces, porquê? Saber exatamente porquê e aquilo fazer sentido e encaixar. Sim, então eu sou pasteleiro, como é que eu encaixo esta regra na minha vida? Pronto, não é? Como é que eu faço? Não é? Portanto, a questão é o que é que estas regras e estas pistas e estas regras que muitas vezes são absolutas podem encaixar-se ou não com a minha família. E como é que eu posso tirar o que delas é bom e fazer sentido disso para poder geri-las da forma que faz sentido para a minha família? E se calhar posso criar o dia ou os dias sem doces, ou o dia ou os dias com doces, e posso gerir de maneira a que faça sentido na minha casa, sabendo porque é que um dia digo que não e no outro que digo que sim. E que não é só porque o pediatra ou porque o educador, ou a B ou C, não sei das quantas, é acha porque, não sei quantas. Portanto, a questão é sobretudo que os pais se questionem sobre quais são as regras e quais são as questões que querem, em que querem investir a sua energia, o seu tempo, a sua vontade, a sua, enfim, a sua boa vontade, mais do que dizer, ok, faça assim porque assim vai correr tudo bem. Nós não sabemos se vai correr tudo bem, ninguém sabe se vai correr tudo bem. Ninguém sabe sequer o que é isso de correr bem, não é? Olha que o amor ainda tem salvação. Oh meu menino, oh meu capitão, o tempo é louco, o céu é oco, mas vale tanto quanto teu espanto. Sou teu espelho, cantor, ficares tonto, dou-te um desconto, és cá dos meus. Estou bem em crer que o nosso amor vai ser bom, já é bom, vai ser bom, já é bom, vai ser bom, já é bom. percebem que esta proposta, já lá iremos à desmontagem também semântica do Family Coaching, também é uma proposta voluntarista, transformadora naquele sentido. Isso. Bom ou mau, não importa, mas tem que provocar, de facto, um efeito. Um objetivo final, um efeito. Ou seja, há uma crença, há uma mecânica, um edifício a construir, que todo ele, como um puzzle, quando tem as peças devidamente colocadas, provoca a contemplação, está bem feito, organizado. Portanto, este modelo, como muitos modelos, parte de um, se quisermos, de uma constatação anterior, que é, há um vazio social educativo, se quisermos. Portanto, foi esta sensação que vocês tiveram, que vocês perceberam que, de facto, existia, vamos lá, um questionar constante da vossa atividade profissional, seja ela qual for, mas que perceberam que a sociedade, nomeadamente a sociedade portuguesa, precisava de um indicador, mais ou menos um aparelho parecido com este. Porque existem muitas solicitações, e volto eu à mesma, que é aquilo que me interessa, no plano educativo sempre se reconheceu que a sociedade portuguesa é um flop, por um lado, pelo menos em termos objetivos, e por outro lado pode existir o perigo de uma elitização deste tipo de tomadas e de assunção disto que é dito aqui, por exemplo, do family coaching, ou seja, há uma guetização da elite, não é? Neste, até há aqui um jogo, e a grande maioria fica no campo, no descampado, quase do abandono, e aquilo que normalmente muitas das teorias neoliberais aplicadas à educação defendem, esses são os inadaptados, os irrecuperáveis, e portanto não há nada a fazer. É um pouco esta também a... Essa pergunta tem duas questões dentro. Uma delas é, sim, os pais portugueses preocupam-se muito em fazer as coisas bem feitas, e sim, questionam-se sobre qual é a melhor forma de fazer as coisas. E precisamente por sentirmos que esta questão do focarem-se no que é ser bem feito no resultado em vez de ser no processo, ou seja, na criança e naquilo que ela vai ser, em vez de ser naquilo que eu estou a fazer, se é ou não adequado a mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto pai, e sentirmos que os pais precisavam de alguém que lhes dissesse: vocês são extraordinários, e vocês sabem o que é o melhor para a vossa família, vocês são os maiores especialistas na vossa família. Não há nenhuma educadora, nenhum médico, nenhuma enfermeira, nenhum professor que possa ser melhor e conhecer melhor a vossa família, os vossos filhos, do que vocês. Portanto, isto por um lado. Isso fez-nos imenso sentido quando embarcámos neste projeto, e esta abordagem muito pela positiva, e de focar e partir do que os pais fazem bem feito para potenciar, não é? E portanto, esta abordagem positiva fez-nos muito sentido, e daí que avançámos neste projeto. Portanto, sentimos sem dúvida nenhuma que ali ao encontro desta sensação de os pais estão constantemente a levar tareia, não é? De toda a gente, porque têm que fazer isto, porque não fazem aquilo, porque fizeram um pouco disto, porque fizeram muito do outro, porque, portanto, a questão de alguém lhes dizer: olhem, vocês são fantásticos, e vocês têm recursos, é verdade, e vocês têm imensos recursos, e a vossa família... Mas sempre assim foi. Sempre assim, exatamente. Pois, isso, nós estamos cá. Isso mesmo, é essa a perspectiva. E, portanto, relembrem-se, recordem, descubram, redescubram o que é que vos faz ser fantásticos e saber o que é o melhor para a vossa família. Por outro lado, essa questão da elite, sim, temos consciência de que não são todas as pessoas que se questionam sobre como é que eu posso ser melhor pai ou melhor mãe. Sim, sabemos que há pessoas que têm mais facilmente acesso a estas novidades e a estas novas metodologias, digamos assim, e a forma que encontramos de tornar este nosso trabalho mais abrangente e de o fazer chegar a mais pessoas foi, por um lado, a publicação do livro, e a ideia de, através de um livro, chegamos a mais gente e tornamos esta visão mais, enfim, mais abrangente em termos de país e em termos massificada até, pronto. Exatamente. E por outro lado, temos tido uma experiência recente muito, muito interessante, que é de trabalhar com técnicos que intervêm com famílias daquelas que normalmente não chegam a nós. E através destes técnicos nós fazemos aquilo que fazemos com as pessoas que chegam até nós, que é lembrar estes técnicos e ajudá-los a redescobrir o que é que faz das famílias com quem eles intervêm, famílias extraordinárias. Porque normalmente técnicos que intervêm sobretudo em meios socioeconómicos mais desfavorecidos têm uma maior tendência para se esquecer de que os pais e as mães são extraordinários. Também o são. E quando eles próprios, estes técnicos que comunicam e que contactam com estas pessoas diariamente, passam, têm uma mensagem muito importante a passar e têm um papel muito importante na forma como estes pais e mães olham para si próprios, eles podem escolher como é que vão olhar para estes pais e mães. E porque mesmo sem darem conta, se eles não acreditarem que eles têm os recursos, é essa a mensagem que vão transmitir. Portanto, se eles forem capazes de voltar a acreditar que os pais e mães com quem interagem todos os dias também são extraordinários, eles também vão passar essa mensagem. Portanto, vão ajudá-los também a redescobrir porque é que são extraordinários e que têm recursos e competências. Continuando no papel do advogado do diabo, e acaba mesmo aqui... Não, continuar, que não se importa nada. Uma das questões é essa, é esta. Os tempos que vivemos são tempos muito dramáticos, complicados. E a sensação que dá, por exemplo, uma pessoa como eu, é um pouco esta. Este tipo de trabalho, este tipo de proposta, pode eventualmente começar a, vamos lá, a encrencar e a patinar um pouco por uma razão muito simples. É que tudo isto é dito, não é, e tudo isto é fado, mas é quase, naquele sentido em que é geracional. Isto é o produto de uma, vamos lá, de pessoas inteligentes e sensíveis, mas que produzem um pouco o espelho do que é a geração da abundância portuguesa. Ou seja, é para pessoas, feito por pessoas e a pensar em pessoas do boom económico, social, cultural, que se está a acabar. Portanto, são pessoas que não tiveram nem conhecimento, nem vivência pessoal do que foi a privação, o sacrifício, a austeridade, o ascetismo, de já tipo de exercícios que não eram exercícios retóricos, mas eram exercícios do concreto do dia-a-dia. Até que ponto é que isto poderá valer no futuro, daqui a um ano, a 10, enquanto que estaremos a caminhar nisto que será eventualmente um pântano social, económico e provavelmente nestas duas vertentes que será aquilo que mais acutilantemente a sociedade portuguesa irá enfrentar. Até que ponto é que este projeto encaixa aí nesse enquadramento que vivemos e no tempo atual? Faz-me muito sentido, eu acho que encaixa na perfeição, não por ser nosso, sim, claro. mas também, sobretudo por duas razões, assim que me vêm à cabeça. Uma tem a ver exatamente com esta abordagem pela positiva, e portanto todo o livro, todo ele é muito focado no que é bom, no que corre bem, a valorizar as pequenas grandes coisas do dia-a-dia e, portanto, no enquadramento e no momento de crise e de privação, faz tanto mais sentido para nós valorizar o sorriso do filho, que é um grande tesouro, ou o prazer que o pai ou a mãe pode sentir em fazer uma determinada coisa, ou, portanto, é uma abordagem muito positiva e, portanto, de certa forma, contracorrente e até... um bom remédio para os momentos que se vivem atualmente, por um lado. Por outro lado, e agora perdi-me... Faz mal, eu estava a pensar que é uma oportunidade para as pessoas redescobrirem o que é realmente o essencial. Ah, era isso mesmo que eu ia dizer. Portanto, o que é que, na minha vida, o que é que são os pilares, o que é que são as questões-chave? E, independentemente das circunstâncias e da conjetura à nossa volta, se nós soubermos o que é que são as questões centrais para nós... E as questões centrais não é... se calhar esse pilar fundamental, que é a educação. A educação, no seu sentido... Pode ser. Mas quando nós, por exemplo, trabalhamos muito a questão dos valores e de apoiar as pessoas a perceberem quais são os valores centrais para si e que querem fazer como pilar... Educação formal e informal, familiar, aquela... Sim. Portanto, quando nós trabalhamos muito esta questão dos valores... E achamos que é mesmo muito importante, e depois fazemos um exercício engraçado também com as pessoas, que é no sentido de a prioridade dos valores e aquilo que é para mim importante hoje não tem necessariamente a ver que seja importante daqui a um mês ou daqui a um ano. Os valores podem quase mudar de ordem no ranking. Não é? Numa situação de crise, um valor importante pode ser a sobrevivência, mas noutra fase da vida esse pode vir cá para baixo e já não ser tão importante, não é? Portanto, daí que seja tão central, tão fundamental, as pessoas perceberem exatamente o que é importante para si. Todos vieram ver a menina ao primeiro gomo da tangerina. Menina atenta, não experimenta sem primeiro saber do cheiro, sabor nos lábios, gestos sábios. Fruta esquisita, menina aflita ao primeiro gomo da tangerina. Amarga e doce, como se fosse essa hora em que chorei, depois dobra o riso e assim faz seu juízo. Sumo na vida é o que eu te desejo, como na vida um beijo. Sumo na vida é o que eu te desejo, rumo na vida um beijo, um beijo. Narai, narai, narai, narai, narai, narai, narai, narai, narai. Há que se lembre sempre a menina do primeiro gomo da tangerina. Pela vida dentro é esse o centro da parcela da vitamina que a faz crescer sempre menina. A terra grande é pequenina do tamanho apenas da tangerina. Quem mata e morre nunca percorre os caminhos do que há de melhor nesse suma vida, goma gomo. Sumo na vida é o que eu te desejo, rumo na vida um beijo. Sumo na vida é o que eu te desejo, rumo na vida um beijo, um beijo. Arai, arai, arai, arai, arai, arai, arai, arai, arai, arai, arai. Family Coaching, por que designaram assim o vosso livro editado pela Academia do Livro? Esta coisa do anglo-saxónico faz sempre assim alguma urticária, pelo menos. Sim, o porquê? Basicamente, a razão porque o livro se chama assim tem a ver com o facto de nós termos uma empresa que se chama assim. Sim, sim. Que chama-se Family Coaching. E na altura em que com a Academia do Livro andávamos à procura de um título, eles sugeriram que mesmo o livro isso. Se chamasse assim. Porque é que a empresa se chama Family Coaching também é uma questão que é importante, porque o livro chama-se assim por causa da empresa. Uhum. E basicamente é bom que as pessoas tenham consciência de que a palavra coaching não pois, é traduzível para português. Mas já há a possibilidade de aproximar... mas não traduz nenhuma das alternativas tipos, que nós conhecemos, possíveis, traduz... Aquilo que é a ideia sim, que se calhar vale a pena explicar o que é, porque o coaching implica, basicamente, nós costumamos usar uma frase acerca do José Mourinho para explicar um bocadinho o que é o coaching. É muito isso, é muito. É. E há um jogador, que eu peço desculpa por não saber o nome, mas que treinou com ele, e que dizia: eu com o José Mourinho não aprendi a jogar futebol, uhum. Eu sei jogar futebol muito bem. Uhum. Ele ensinou-me como é que eu podia pôr esse meu talento ao serviço sim, da claro. Equipa melhor. Uhum. Então, nós não vamos ensinar ninguém a ser pai nem a ser mãe, e é bom que as pessoas tenham consciência disso. Nós vamos apoiar os pais e as mães a descobrir como é que podem pôr este talento natural uhum. que todos nós temos para ser pai e ser mãe, da melhor forma ao serviço da sua família uhum. e vamos apoiá-los a descobrir como é que podem tornar-se ainda melhores a fazer uhum. esse seu papel. E este coaching tem também uma componente muito importante de treino, ou seja, nós acreditamos que todos os dias tem ser pai e ser mãe o exercício recomeçar, é. Não é? O recomeçar, porque cada dia é um dia e é sempre uma oportunidade para fazer as coisas de outra forma. Uhum. Mas porque o treino, há um perigo nisso, pelo menos na estrutura profunda tem algum ah. perigo. Porque o treino implica a repetição exaustiva e, a dado momento, a inconsciência. O exercício, se calhar, digo eu, não sei até que ponto é que percebe-se os momentos de falha, a necessidade de burilar e de complementar e de Sim, dialogar. Sim, e essa é mais a abordagem. É um treino mais do que repetir comportamentos, é um treino de repetir perguntas e repetir reflexões. Ou seja, todos os dias eu posso perguntar, nesta situação, o que é o mais importante para mim. E isso pode ser um guia. Quando ela voltar a acontecer, o que é que eu quero fazer diferente? Pois é isso. Este é que é o treino e que é todos os dias preciso fazê-lo, porque hoje pode ser muito importante para mim descansar e, portanto, se calhar insistir que eles comam os legumes pode não ser uma questão muito importante, mas se calhar amanhã, que eu já não estou tão cansada, o mais importante pode ser mesmo que eles comam os legumes e eu vou investir as minhas energias aí. Portanto, cada dia eu preciso de perguntar a mim mesma, nesta situação, o que é que é o mais importante, o que é que eu quero mesmo que aconteça e o que é que eu quero promover aqui. Portanto, é um treino neste sentido, todos os dias eu posso perguntar o que é que eu quero agora. Tem consciência que este tipo de pais extraordinários também é uma camada essencialmente urbana, porque há o stress, há a correria diária, é um pouco esta ideia que pode resvalar um pouco da porque vocês acreditam que os pais de facto são todos extraordinários, todos. Não é? Sim. Mas muitas depois, ou algumas possíveis leituras, podem facilmente também cair na valeta do urbanismo, uma elite cultural, nomeadamente, economicamente classe média, média alta, e aos outros. Ias falar da nossa experiência por esse país fora. É isso. Não, tem sido muito... Começámos logo as duas a dizer que não, porque temos sido agradavelmente surpreendidas e estamos satisfeitas, porque se um dos nossos objetivos era levar este conceito, esta abordagem, este projeto a paz de todo o país, temos-lo conseguido. E como? Porque temos sido contactados por pais, tipicamente por instituições que trabalham com pais, com crianças com pais e com famílias, e esse fora dos grandes centros urbanos, e portanto que nós temos ido até aldeias, onde temos encontrado grupos de pais ávidos de ser melhores, em que se questionam, que se identificam com o nosso livro. Portanto, não é verdade esse mito. Era uma afirmidade. Só para contradizer temos andado. Nós temos consciência de que, de uma forma geral, as populações urbanas têm mais facilmente acesso a este tipo de recursos e que mais facilmente despertam para eles. O que é um facto é que não é exclusivo dos meios urbanos e que em meios mais pequenos as pessoas estão tão ávidas destas reflexões, destas oportunidades para se questionar e para pensar e para conversar com alguém sobre isto de ser pai e de ser mãe, que às tantas até sentimos que estão mais disponíveis para falar connosco, para nos ouvir, para falar, para se questionarem, do que às vezes em meios urbanos em que há tanta oferta. Isso. Já estão um bocadinho sobrecarregados. Nós estamos a chegar ao final da nossa entrevista, mas há uma questão que eu não gostaria também de deixar colocar aqui, que é mais do que as 36 pistas aqui lançadas pelas duas autoras, não é um grande desafio, pelo contrário, que vocês deixam aqui, atiram para as mãos dos vossos leitores, dos projetos? É mais nesse sentido em que funciona quase como provocação: até que ponto é que eu sou ou não sou um pai inteiro, ou sou um pai de bissexto, ou de fim de semana, ou de PlayStation? Até que ponto é que, mais do que aquilo, poderá eventualmente também ser lido o vosso family coaching? Nós temos muita, muita esperança que os pais e as mães que tenham, que levem o nosso livro a sério e que se desafiem a si próprios com alguns, ou com alguma sorte com todos os desafios que lhes propomos no livro, que vejam isso como uma oportunidade para olharem para si próprios enquanto pais e enquanto mães. E enquanto pessoas. E enquanto pessoas. É um livro transformador. E transformador, no sentido de transformar o indivíduo. Sim. E mais do que dizer é um pai de PlayStation, portanto não presta, é um pai de PlayStation e sente-se bem com isso. Se sente, então fantástico. E se isso vai ao encontro daquilo que para si é importante, e se essa é a sua forma de estar presente na vida do seu filho, e se sente tranquilo e feliz com essa alternativa que escolheu, fantástico. Sim, e muito às vezes trabalhamos muito esta questão de tornar mais explícitas as consequências da escolha. Se eu escolho ser mamãe PlayStation, o que é que eu ganho e o que é que eu perco com isso? Claro. Pronto. E perceber, e nós acreditamos que quando os pais se tornam claras para si as consequências das escolhas, porque as escolhas têm sempre consequências positivas e negativas, eles também vão sentir-se mais livres, mais responsáveis, mais conscientes pelas escolhas que fazem. Portanto, eu neste momento escolho ser uma mãe, e se calhar às vezes escolho ser uma mãe PlayStation estas férias, porque esta razão é porque me faz sentido, e se calhar a seguir é porque não posso ser outra, porque te escolhi fazer outras coisas, porque neste momento não tenho outra maneira de... É importante é que tenham consciência das escolhas que estão a fazer e das possíveis consequências e as implicações que isso carrega. Isso, portanto, nesse sentido, sim, é um livro provocador, porque nós sabemos que a maior parte das vezes as pessoas não têm consciência sequer que estão a escolher, ou de que há outras alternativas que são igualmente válidas. Porque é mais fácil muitas vezes dizer, não tenho escolha. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Projetos para o futuro, passará eventualmente também por uma questão de em formato livro, ou é para continuar esses raids pelo Portugal, de cima a baixo, no aspecto formativo, ou o que aí vem no, em 2012? Nesta altura vou fazer uma lista. Bom, nesta altura temos basicamente duas ou três questões que sabemos que estão aqui em cima da mesa e que, enfim, estarão presentes em princípio, não sabemos ainda de certeza em que forma, no nosso futuro mais imediato. Uma delas é aquela de que falávamos há um bocadinho, do contacto com técnicos que trabalham com famílias, nomeadamente através de formação, de supervisão, de apoio por aí fora, e de certeza que esta vai ser uma componente muito forte do nosso trabalho nos próximos tempos. Uma outra questão que quase de certeza também vamos desenvolver e investir bastante durante o próximo ano é a possibilidade de estendermos a nossa atividade para fora do país, nomeadamente de irmos até ao Brasil, e esse é um projeto que vai acontecer provavelmente logo no início do ano, e queremos continuar a investir neste trabalho direto com os pais, nomeadamente, e para chegar a vários pontos do país, através de e-mail, de telefone, enfim, utilizando também os recursos que são as novas tecnologias. Estamos a fechar mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 247. Voltamos na próxima semana para a última edição do ano de 2011, onde daremos especial destaque à produção literária deste ano, que agora finda. Marcamos encontro para daqui a uma semana, neste mesmo espaço. Contamos consigo. Tenha uma boa noite e boas festas.